Maestri, DJ Ellison. DJ Ellison, o pai da on. Chega mais pra eu olhar no seu olhar e pedir mais uma vez. Meu mel, não diga adeus, que eu tenho tanto medo. Em nome da CS Ranch, quartilha de vaquejada. Chama! Vamos, alô, Salzinho. Essa é só pra quem tem assim. É. Levanta cedo, cala a puta que eu tô pronto. Eu muito conto com meu Deus que tá no céu. Eu tenho a senha pra correr em todo canto. Humildade é a disciplina do sermão que mãe me deu. Eu tenho a senha e meu cavalo já tá pronto. Em cima da cela eu mostro que eu mereço meu troféu. Eu vou colar na vaquejada. Segunda-feira com certeza tô por cá. Pessoal e uma galera animada que gosta de comer água tá em brasa me esperar. Pessoal e uma galera animada que gosta de comer água tá em brasa me esperar. Chama todo mundo! Eu tô perdido na escova de uma morena. Vou chegar junto pra sentir o seu perfume. É minha sina, é a força da natureza. Mulher bonita é a fraqueza do vaqueiro desse. Vem, Bruné, vem! Se prepara que hoje à noite eu vou pro rolê, vou botar pra gerar. Você vai beber, vai chorar. Chama! Hoje prepara que hoje à noite eu vou pro rolê, vou botar pra gerar. Você vai beber, vai chorar, vai ligar. Você vai beber, vai chorar e vai ligar. Chama, papai, vai. Os amigos gravações, gravando tudo. Você tá achando que eu sou chique, velho? Mas chega agora e depois esquece. Tu não me merece. Toma, toma, toma! Virou, revertendo a situação. Quem mandou escolher a faz o paredão. Eu tô chegando. Bora, DJ Alisson, assim, papai! Pois se prepara que hoje à noite eu vou pro rolê, vou botar pra gerar. Vai o quê? Você vai beber, vai doidar. Vai! Vai, hoje se prepara que hoje à noite eu vou correr, vou botar pra gerar. Vai beber, vai chorar, vai ligar. Cê vai beber, vai doidar, vai doidar, vai doidar, vai. A delícia tá com carinho, só não pode se apaixonar. Você tá no macete, só não pode se apaixonar. A delícia tá com carinho, só não pode se apaixonar. Você tá no macete, senta, Dani, senta, Vivi. Que a Dani senta, senta, ela senta, devagar que a Dani senta. Senta, Dani, senta, separa que a Dani senta. Senta, ela senta, devagar que a Dani senta. Senta, senta, senta, senta. Sem parar mesmo. Chame a minha onde de Amis MC Dani. Que mistura louca. Estourou, papai. Isso é chique. Aí, ó. Daquele jeito. Bota. Só quem vai no balanço do no piseiro. Hoje o reggae é lá em casa. Já chamei, foi as meninas. Todo mundo vai ficar muito doido de balinha. A danada tomou todas, olha o que aconteceu. Ela tomou uma coisa louca, ficou doido e se perdeu. Ela tomou uma coisa louca, ficou doido e se perdeu. E depois ela ficou falando assim, ó. Sabotaram meu copo, deu. Me tacaram balinha. Sabotaram meu copo, deu. Me tacaram balinha. Eu não sei o que aconteceu. O que foi que aconteceu? Eu não sei o que aconteceu. Alô, Nazico! Botei uma bala boa. É a produção do Megatron. Megatron, vai, vai! Botei uma bala boa. Uma bala que bate a onda. Botei uma bala boa. Uma bala que bate a onda. Botei uma bala boa. Uma bala que bate a onda. Botei uma bala boa. Uma bala que bate a onda. Botei uma bala boa. Uma bala que bate a onda. Botei uma bala boa. Uma bala que bate a onda. Estourou, papai. Avisa aí que eu acertei de novo. Vai, safadão, vai, safadão. Vai, chover. Alô, DJ Ellison. Quem era só esqueminha. Um lance de fim de semana. Porque na minha cama tu tá falando que me ama, me ama, me ama. Me esconde das suas amigas. Falou para o Help. A Help Pix pizzaria, a melhor da cidade, organização Baby Tati. Pra dormir comigo, comigo. Mas o quê? Se ferrou, tu se apaixonou. Um, dois, três, vai, vai, vai. Diz que eu sou seu passatempo, passatempo é porra. Eu passo a mão, eu passo a língua, eu passo a boca. Eu passo a mão, eu passo a língua, eu passo a boca. E diz que eu sou seu passatempo, passatempo é porra. Eu passo a mão, eu passo a língua, eu passo a boca. Eu passo a mão, eu passo a língua, eu passo a boca. E vou passar a vida toda. Vai, safadão! Se hoje tô de parada, vou gostar muito de ter. Peguei na tua frota, tua cobra apareceu. Ela subiu, desceu, subiu, desceu. Ela subiu, desceu. Leila Teles e a Carol da Doce Menina, as Patricias também, Josi Correia, da Rosana, Carol, Valéria, Joelle e a Laís. Aliás, a lancha do capitão tá de saída pra Curralinho 3 horas da manhã, viu, gente? Vai! Vai ter gente que vai chapado na lancha, hein? De um apartamento, ansiedade, coração desesperado. É só bebida quente, é quente, por causa de um coração gelado. Amor e raiva andam lado a lado. Porta-retratos e quadros tudo quebrado. Diferente, diferente, vai, vai, vai. É o que tá tendo. Pedaço de ex-amor pra todo lado. Vontade de

assim um carnaval fora de época aqui, Oeiras, papai. Quem é que tá gostando? Bota pra cima e sai do chão, sai do chão, sai do chão, sai do chão, sai do chão, sai do chão. Um, dois, três, vai. Tu tá cá, tu tu tarará, no balanço do chiclete, chicleteiro vai dançar. Tu tá cá, no balanço do chiclete, chicleteiro vai dançar. Tu tá cá, tu tu tarará, no balanço do chiclete, chicleteiro vai dançar. Joga pra cima, joga pra cima, joga, joga aí. Se a canoa não virar, olê, olê, olá. Mas se a canoa não virar, olê, olê, olá. Joga na canoa. Ei! E ela tinha dado um beijo, havia dado um cara a ereção. E se a canoa não virar, e diga aí. E se a canoa joga a mão pra cima, joga a mão pra joga cima. Joga tudo! Obrigado! Oba! Oba! Telling me to, everybody telling me to, well everybody telling me to, all over America, everybody telling me to, everybody telling me to, well everybody telling me to, all over America. I want the whole wide world to know that Pato Bantan is on the go, just like a tree that plant by the rivers of water. I will surely grow. Every day I kneel and pray that Jah will guide. A Larissa Rodrigues, um abraço Larissa pra você. Larissa Rodrigues, a Clara Pastana, o Paulo Ricardo, o Dedinho Veiga e também o Neto Gosto. We love you, that's why I want to dedicate this song to every one of you, to every friend and every fan and every radio DJ too, every reggae reporter, producer, promoter. I just like to say thank you and all the youths I stand and salute for staying loyal to the reggae roots. They give me the strength to push on through because they tell me to go Pato. Everybody telling me to, well everybody telling me to, everybody telling me to. Quem é que tá solteiro hoje ainda aí? Bota pra cima, só pra gente ver. As mulheres que estão solteiras aí, bota o bracinho pra cima. Os homens que estão solteiros, bracinho pra cima. Pega aquela mulher que tá solteira. Não vá pegar a mulher casada, pelo amor de Deus. Vai, vai. Alô, DJ Ellison, solta som. Naquele dia que me viu batindo, prometi pra você que voltaria. Eu fui buscar meus sonhos no garimpo. Já tinha decidido ficar rico. Pra te envolver, resolvi trazer todas as riquezas e colocar em você. Pra te convencer, aprendi a falar inglês. Você! Você é o meu ouro negro. Ao som das marcantes te amei. Não dá pra esquecer dos beijos. Do teu lado não me falta nada. Você é o meu ouro negro. Ao som das marcantes te amei. Não dá pra esquecer dos beijos. Do teu lado não me falta nada. Solta som! Quero encontrar você no baile da saudade.

acreditar na separação. Ai, meu coração, sei que estão falando. Nota de utilidade pública. Carol Almeida, o teu parceiro tá aqui do lado do palco, ele tá doido. Será, papai? Sei você, sei que estão falando das mentiras. Tentaram separar, é covardia, não sabe o grande amor. Eu sinto por você, ai meu bem querer. Não vivo sem você, não convencerá o meu coração. Ainda tenho fé na nossa relação. Maninho, cadê a Carol, rapaz? Por esse grande amor que nos levará à reconciliação. Um, dois, três, alô, DJ Ellison, solta som! Você é meu sol, você me seduz, você me aquece debaixo do teu lençol. Isso é bom demais. A noite acontece, teu corpo enlouquece, teu jeito de fazer amor é bom demais. Ela disse assim, cara de balsa! Um abraço pros nossos primos aí, o Valmer Miranda, o Itamar Miranda, o Adalécio. O Adalécio, alô meus primos. Um, dois, três, vai. Eu canto pra você, eu vivo pra você. Agora somos um só. Sonhos de amor, me deito e sonho com você. Me deito e sonho com você. Banda Mega Pop Show. A noite acontece, teu corpo enlouquece, teu jeito de fazer amor. A diva do Camaranga. Rapaz, essa mulher ela tem a ponta, viu? Alô, Edna! É só do graúdo, hein? Tudo aconteceu, foi só um sonho acordei. Por que deu? Hoje sou só um. Bora registrar, bora registrar. Agora a gente vai fazer a nossa foto para as redes sociais, para a gente aí divulgar por onde a gente passou. E eu tenho certeza que o Eiras do Pará não pode ficar de fora dessa foto de jeito nenhum. Ajeita o Dini bacana aí, ajeita o Dini bacana. Eu queria muitíssimo que todo mundo botasse a mãozinha para cima aí. Mãozinha para cima, todo mundo aí. Só quem é de Eiras do Pará, para a gente registrar essa foto bonitona aí. Eiras do Pará, joga aqui. Vai, todo mundo com a mãozinha pra cima. Só quem tá solteiro, mãozinha pra cima. Pega mais essa aqui. Todo mundo, todo mundo, todo mundo, todo mundo. Mãozinha pra cima, mãozinha pra cima. Mãozinha pra cima, pra cima, pra cima. Solta o play, solta o play, solta o play. Joga o bracinho pra cima, pra cima. Vai, vai, vai, vai. Vai, vai, Oeiras. Obrigado de coração. Vocês são foda. Quando faz amor, se olha no espelho, será que você gosta mesmo de mim? Vai me dizer que era pra sempre. Isso é. Pará, bebê! Curtindo, curtindo, curtindo! Equipe pé na estrada, meu irmão! Tô com vocês hoje, hein? Um abraço pra C4 Esporte! DJ Ellison. Mexendo no HD, deixa o meu. Diferente, papai! Banda Mix Melody. É assim que se cria. Não, não peça outra chance, não. Não brinque com meu coração. Esqueça e vá. Não, não quero. Só pra quem assistiu a nossa live, o Sunset do Showman. Ali, ó. Nada faz sentido, meu amor, se você não está. Fico louco, perdido, tentando encontrar. Procurando uma saída, uma solução. Pra tentar sair de vez dessa solidão. DJ Ellis e Juninho vão tocar pra nós. Meu amor, eu quero ouvir agora a tua voz. Sussurrando em meu ouvido, coisa sem sentido. Meu amor, volta pra mim que sem você não vi. Mas você! Sim, você me perdoa. Batida no batidão, no batidão, no batidão, no batidão. 3, 2, 1. Aí, no olho, o alemão. Mandando todas, é papai? Aquele abraço pra você. Tudo que existe em qualidade de som. Ouro negro, você vai achar. Nessa noite, só quero dançar. Bora, Sambica! Vou você, o melhor da noite, mas vou no ouro negro, todo mundo vai.

meu parceiro Preto Lanches. Alô, Pretinho! Prepare-se que agora você vai ver. É isso. No caldeirão, sangue quente ferver. Escute o som do trem e terra assim bater de longe. Alessandro Souza e também o meu parceiro João Nejo também tá com a gente. No caldeirão, sangue quente ferver. Bora fazer a galera relembrar agora, vai! Fazendo o caqueado que é bom de perna, meu irmão! Aí, DJ Alisson! Aí, DJ Alisson! O empresário Miguel Colombiano também com a gente! Bora, balsa! Traz, traz, traz, traz! GN Variedades, ele e toda a galera aí já mandei vários abraços pra eles, eles estão arrebentando geral. Guaiando. Vai! E agora aquela coisa se vai poner buena aqui. Gozadera total. Adelante. Hagan bulla, aquí hay party, move your body, everybody. Mi gente mía, latino el mundo, en alegría. Vamos juntos a la montaña de mi patria dominicana, el acordeón. Alô, Toninho! Toninho do Bradesco, aquele abraço pra você também, o Edilson, da Saúde, enfermeiro Leno, Nicolas e também o Sambica. Pé na estrada, moleque! Hey! Arrebentou, gostei de mim, mano. Só no caqueado. Ele puxa nele pro lado e pro outro e vai fazendo. Vai, vai, de novo, de novo, de novo. Guaiando. Vai. E agora aquela coisa se vai poner buena aqui. Gozadera total. Adelante. E tá chegando em Oeiras do Pará. A distribuidora Sete Irmãos, organização Paulo e toda a família. Aí, DJ Alisson! Oi! Solta som! Vamos junto! Relembra, bebê! Que domingo diferente! É o showman botando tudo pra ferver! bochecha, eu quero ver você dançar. Agora eu quero ver você dançar. Agora eu quero ver você quebrar. Agora eu quero ver você dançar. A dança da bochecha, eu quero ver você cantar. Vem dançar. Vem, vem. Dançar, vem dançar. Vem comigo. Acima todo mundo que tá feliz. De novo, de novo, de novo, de novo. Quem é que não tem hora pra chegar em casa aí, gente? Vai, Ellison. Joga pra cima, pra cima, pra cima, pra cima. Um, dois, três. Abração pra Tamar Estranchão. Obrigado, Timão. Isso é Gabriel Diniz. E meu amor, olha só, hoje o sol não apareceu. É o fim da aventura humana na terra. Me disseram que o carnaval aqui, o Elias, é foda, hein? Meu planeta Deus. Vai! Fugiremos nós dois na arca de Noé. É. Joga pra cima, bate na mamãe. Mas olha bem, meu amor. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau, tchau, tchau, tchau. Quem não deve nada pra ninguém, joga pro céu, sai do céu. Minha pequena Eva, Eva, nosso amor. Além do infinito eu vou voar. E sozinho com você vai. Voa! E voando bem alto, me abraça, espaço e instante. Me bate com teu corpo. E pelo espaço distante. Obrigado, Timão, obrigado, obrigado. Na vida não há nada mais que o céu azul pra gente voar. Sobre o rio Beirute, Madagascar. Obrigado por essa militar. Reduzido a nada, a nada mais. Mas minha vida é um flash, flash de botões e controles. Deus abençoe cada um de vocês. Tá lindão, tá lindão, tá lindão. E galera de Oeira, joga a mãozinha pra cima, pra cima, pra cima. O nosso amor. Vem do infinito eu vou voar. Sozinho. Você. Voa! Voando bem alto. E um instante. Obrigado, bebê. A força pra o quê? Só quem é filho de Deus joga o bracinho pra cima. Aponta pro céu. Aponta pro céu. Diz assim, meu Deus, obrigado por tudo. Diga assim. Diga que valeu. Dois, três, vai! Um beijo em você eu quero dar. Saudade presa no meu coração. Eu ando louco, alucinado, muito doido, apaixonado por você. Valeu, heróis! É pena que esse amor. O quê, o quê? Não possa mais ficar. Obrigado. É pena. É pena que esse amor. você tá no Paysandu do Rimo, joga pro céu, sai do chão. Então diga que é o nosso amor, valeu demais. Obrigado, gente. Foi lindo, ficou pra trás. Um abraço pra WM Produções e Eventos. Tamo junto. O nosso amor. Alô, Falco, segura um pouquinho aí. Chama, chama, chama, chama. Que pena, ficou pra trás. Faz tanto tempo que eu te... Alô, Henrique Mendes, o Júnior, o Adelto, o Tobias, banda delas. Aquele abraço, querido. Minha flor bonita, minha linda flor. Toma, toma, toma, toma, toma. Minha flor bonita, minha linda flor. Deixa bem baixinho, Alisson, deixa assim. Só quem tá gostando, bota o bracinho pra cima, começa a mexer a mãozinha. Mexe essa mãozinha. Eu tenho que rolar essa música aqui porque foi a que vocês mais gostaram da noite. Então gira-se a mãozinha, vai. Gira a mãozinha. Pois se prepara que hoje à noite eu vou pro rolê, vou botar pra geral. Cê vai beber, vai chorar, vai ligar. Hoje prepara que hoje à noite eu vou pular, vou botar pra gerar. Cê vai beber, vai chorar, vai ligar. Cê vai beber, vai chorar e vai ligar. Chama papai, vai. Gente, já tem 3 horas tocando, 3 horas e meia. Mas a vontade de tocar até de manhã pra vocês, galera. Bora, Brasil! Cê tá achando que eu sou chique, velho? Mas chega agora e depois esquece. Mas o jogo virou, revertendo a situação. Quem mandou escolher a faz o paredão. Eu tô chegando, prepara seu coração. E sim! Pois se prepara que hoje chama, à noite chama, eu vou chama, rolê, vai, vou botar pra gerar. Cê vai beber, vai chorar. Bora, vai. Pois se prepara que hoje à noite eu vou rolê, vou botar pra gerar. Vai beber. De mocinho, eu quero ver a torcida do Flamengo jogando o bracinho pra cima, pra cima, pra cima, pra cima, pra cima. Me dá um aqui, me dá um aqui. Quem é que tá afim do óculos do showman pra amanhecer com o óculos do showman aqui, ó? Abre aqui, meu irmão. Abriu. Quem é que tá afim? Ó, pra gente amanhecer assim, no escurinho, no escurinho. Joga lá pra galera. Joga, joga. Joga, joga, loeiras! Amo vocês! E vamos junto, vamos junto, vamos junto! Toma, toma, toma, vai! É o Zé Vaqueiro, o original. Tchau, tchau, tchau! Atrapalhar, só me escuta e deixa eu terminar. Saudade! Saudade tem nome, sou eu. Meu coração ainda é teu. E se tu ainda não perceber? Vem aí! Vem como eu voltar pra você. Vem como eu voltar pra você. Sambi! Volta comigo! Tá tomando todas! Volta comigo, bebê! Yeah, yeah! Chama tudo, chama! É o DJ Alisson! Oh, você, o meu coração querer! Já me envolvi com outros, mas não consigo te esquecer. Seu abraço é só você que tem, o seu beijo é só você que tem. Bota bebê, bota neném, se não for você não vai ser ninguém. Daquela sentadinha que tu tem, bota bebê, bota neném, bota bebê, bota neném. Bota bebê, bota neném, se não for você não vai ser ninguém. Diferente de tudo, diferente de todos, DJ Iris e DJ Guga, respeita. Simba. Só você, pro meu coração querer. Já me envolvi com outras, mas não consegui te esquecer. Aquele abraço só você que tem, aquele beijo só você que tem. Bota bebê, bota neném, se não for você não vai ser ninguém. Eu tô com saudade daquela sentadinha que tu tem. Bota bebê, bota neném, bota bebê, bota neném. Bota bebê, bota neném, vai, não vai, vai, vai ser ninguém. Já comigo o Brisa está. Viu que Sandy quer o Thiago Jonathan junto e misturado. Nosso som é massivo, você vai gostar. Piseiro tá rolando e não pode parar. Festa na roça é assim. Segura minha mão que você roda pra mim. Assim comigo, vem de ladinho que eu te ensino. Vai lá comigo pra valer, só eu e você. Vai dançar assim pra mim, se jogando pra cima. Vamos juntos, já me vinga. O piseiro vai bombar. Vai dançar assim pra mim, se jogando. Fazer nas nossas festas, onde, por onde a gente passa, que é o diferencial. E o DJ Ellis vai fazer hoje aqui no Eras do Pará. Quem é que gosta do baile da saudade aí, de leve, na moral? Então faz assim, ó. É som pra todos os gostos, chamei! Assim, ó. Estou cansada de esperar que alguma coisa aconteça, algo espetacular pra mudar. Para meu DJ Mascote Mixer. Eu preciso me encontrar. Um abraço do show mesmo. Minha vida é uma rotina. Eu não quero mais brincar. Não sou mais uma menina. O showman. Só ver você chegar. Segura o homem, papai. Nos lugares onde eu ando. DJ Alisson. A emoção que eu sinto é muito grande. Você vem, não sei de onde. Alô, DJ Alisson. Seu olhar me invade. És o lago azul do meu deserto. Toda vez que... Não tem coisa melhor do que ver todo mundo dançando agarradinho. Eita, chamei Oeiras! Eu quero saber o seu nome, menina. Por que você brinca com meu coração? Eu sinto saudade, é demais meu desejo, menina. Meu grande amigo Manuel, da banca para correr em Curralinho. Tamo junto, meu brother. Vai. É só pegar a primeira dama pra lá, pra cá. Se você quiser, vai ter que me aceitar do jeito que sou. Não queira me mudar, estou bem assim. Cansei de me entregar pra lhe satisfazer, esquecendo até de lembrar de mim. Hoje eu sou mais eu e vivo mais porque sou bem mais pra vida. Já fiz a minha estrada reta e sem descida. Por isso eu penso desse jeito. Não vou mudar, não vou mudar, porque a vida já me fez assim. Não vou mudar, não vou mudar, só pra ver você gostar. Meu amigo Maciel, se você... molecote da mídia, tamo junto, hein, mano. Do jeito que sou, não queira me mudar, estou bem assim. Cansei de me entregar pra lhe satisfazer, esquecendo até de lembrar de mim. Hoje eu sou mais eu e vivo mais porque sou bem mais pra vida. Já fiz a minha estrada reta e sem descida. Por isso eu penso desse jeito. E não vou! Larga o pá não, meu irmão. Aperta mais um pouquinho. Dança gostoso. Cochicha no ouvido dela. Assim, ó. Viva esperar em vão alguém que eu quero tanto, que fugiu. Alô, Gustavo Matos. Um dia de verão. Alô, DJ Elito. Grande a tristeza que de noite me acompanha. Só. Sozinha na cama, nesse quarto tão vazio. Pensamentos, lindos momentos. Lá fora o vento sussurra seu nome. Preciso encontrar de uma vez. DJ Elton. Pensamentos, lindos momentos. Lá fora o vento, sussurra seu nome. A gente vai falar de todo mundo, calma aí, calma aí. Preciso encontrar de uma vez com esse homem. Alô, Keco, você é a primeira dama, o Jackson Fox e o mestre. Que diga para mim. Aquele abraço pra você, meu irmão. Desejo um feliz aniversário pra Luane. Tudo de bom pra você, Luane. Ela que foi a última miss mexicana de Oeiras. Mano, de leve, na moral. Vai, chame! DJ Alisson, solta som! Nosso amor, um caso complicado de se entender. Por que razão? Por coisas tão banais estragam o prazer. Chama aí! Nosso amor é lindo e grande. A gente tem que

engraçadinho, agita, vamos lá. Tu é considerado no Brasil e no Pará. Vamos nessa, Dinho, agita, vamos lá. Tu é considerado no Brasil e no Pará. Arrepiadinho, vamos nessa, Dinho, bota a galera pra dançar. Arrepiadinho, vamos nessa, Dinho, bota a galera pra dançar. Jurandir e o Tecnobrega do DJ Dinho. Mulher que não larga do pé do cara, meu irmão. Assim, assim. Você me liberou, mas não sai do meu lado. Oi. Agora eu tô sabendo, é só papo furado. Você me liberou, mas... Grava tudo, hein? Grava tudo. Agora eu tô sabendo, é só papo furado. Você me liberou, mas não sai do meu lado. Agora eu tô sabendo, é só papo furado. Você não liberou, mas não sai do meu lado. Agora eu tô sabendo, é só papo furado. Chama! Eu quero sair sozinho pra dançar. Mas que dificuldade, sem ter hora pra voltar. Amanhã cê tomando a saideira no meio da bebedeira. Vê se me deixa em paz. Não dá pra viver assim, mulher. Larga do meu pé. Romualdo, Curi, Pia, só um pedacinho mulher, dos barristas pé. Da Monte Alegre lá do Jurunas, meu irmão. Jurandir. Alô, tio Chico. Do teu maninho, você me liberou, mas não sai do meu lado. Agora eu tô sabendo, é só papo furado. Você me liberou, mas não sai do meu lado. Agora eu tô sabendo, é só papo furado. Você me liberou, mas não sai do meu lado. Agora eu tô sabendo, é só papo furado. Você me liberou, mas não sai do meu lado. Agora eu tô sabendo, é só papo furado. Dama, tamo junto, mano. Dali! Dali, Betinho, o povo é que pediu. Do Pop Souza e Pelé para o Brasil. Dali, Betinho, o povo é que pediu. Do Pop Souza e Pelé para o Brasil. Ele é original, se detou e finaliza. Tô mandando esse recado, é o Betinho que avisa. Ele é original, se detou e finaliza. Tô mandando esse recado, é o Betinho que avisa. Ele mexe com você, faz você balançar. Detona aí, Betinho, que a galera quer dançar. Dali, Betinho. O povo é que pediu. Do Pop Sons e Belém para o Brasil. Ele mexe com você, faz você balançar. Detona aí, Betinho, que a galera quer dançar. Dali, Betinho, o povo é que pediu. Do Pop Sons e Belém para o Brasil. Tecno Show! Tecno Brega. Dançando o som do pop com Betinho a detonar. Mexe gatinha, rebole sem parar. Dançando o som do pop, arrasta povo do Pará. Dali, Betinho, o povo é que pediu. Do Pop Souls e Pelé para o Brasil. Dali, Betinho, o povo é que pediu. Do Pop Souls e Pelé para o Brasil. Ele é original, você tentou e finaliza. Tô mandando esse recado, é o Betinho que avisa. Ele é original, você tentou e finaliza. Tô mandando esse recado, é o Betinho que avisa.